sua cara. Cidade. A Rádio Rock. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Aí o Virgin Prunes. Virgin Prunes é uma banda muito coladinha no YouTube, né? À toa que eles estão aqui, a banda não está aqui nesse jukebox, nessa jukebox. Fica, você tá entre esses brasileiros, tem 94 milhões de dólares ali. Eu não. É. E você? Meu amigo, não sei nem onde é que é esse lugar aí, cara. Pra quem chegou atrasadinho no Ronca Ronca, nós abrimos o programa de hoje com Arctic Monkeys, o outro lado compacto, Fake Tales of San Francisco, logo depois o Bino Mato com mais uma música do novíssimo disco da banda carioca Zezé com pôster. Voltamos ao compacto do Arctic Monkeys, ouvimos de novo, segunda-feira foi a música que nós abrimos o programa, From the Ritz to the Rubble. Ouvimos mais uma canção de Johnny Cash na interpretação do Matanza, Tell Him I'm Gone, Jawbone com Get Rhythm, do CD da Mojo. O Black Star Liner com Superfly and Bindi, Arcade Fire com Rebellion Lies, Modern Jazz Quarter, nossa homenagem a Percy Heath, extraordinário baixista que subiu, Nina Simone, não dei o nome da música da Nina Simone, espetacular, Funky Adena Mosquitoes Twitter, que mais? The Specials com Maggie's Farm, Arcade Fire voltou, o programa com Wake Up, ouvimos Echo and the Bunnymen com The Cutter. Tá bom? Agora a nossa audiência quer saber quando vai rolar a festa. Eu e a audiência queremos saber, já te perguntei isso, agora quero que você fale pra todos. Vai rolar festa em grande estilo do Ronca Ronca. Vai rolar. Os palitinhos já estão sendo profundamente mexidos, ouviu? Quanto tempo já o programa não é? Ah. Em quanto tempo vai sair bagaceira? Não, tá no ar aqui na cidade há quanto tempo? Ah, setembro, né? Estamos fazendo setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 9 meses, né? Oba, tá na hora. Tá nascendo, né? Tá nascendo mesmo. Vai rolar mesmo, então. Vai rolar total. Quando a coisa tiver acertadinha, evidentemente que a primeira notícia será dada aqui no Ronquinha, né? Mas é coisa seríssima. Pela primeira vez há bastante tempo, a produção do Ronca Ronca não descola um lugar legal, tudo certinho, acesso, né? Porque não basta... Lá no Pão de Açúcar não era bom quando fazia? Não, Pão de Açúcar é meio complicado, né? É. É caro, só o bondinho já é uma grana violenta, né? Tem problema de chuva ali, é um negócio meio sinistro e é grande, muito grande, né? Eu vou, né? Telefone aberto? 2221. Demi, você é, porra, o primeiro damo da coisa, né, cara? 2221-029, o telefone não para de tocar. As moças voltaram todas, né? Estavam aqui embaixo fazendo um lanche, né? É, todas estão. Comendo uma coxinha. Mas, enfim... Vamos a Peel Session, tem o Ronca Ronca aí com o John Peel pra gente... Ronca Ronca. Tá, pera, deixa eu botar aqui só rapidinho. Só pra criar um clima, né? Rapidinho. Virgin Prunes ao fundo. Tá aqui, esse aí é o CD U2 Jukebox que nós estamos falando, que tem Arcade Fire, Modest Mouse, Interpol, Virgin Prunes, Suicide, Parable, The Future Has, Go Between the Cure, Echo the Bunnymen, Susan the Banks, Ramon. Bom, um naipezinho da pesada, mete ele. Vamos lá. Ronca, ronca. Então, esse é o John Peel Session, The Fall, seguro. Like that hit now, and it goes to show. Orientação Total Absoluta com Default, gravado no programa de John Peel em 1981. A música Light Dream of a Casino Soul. Por falar em John Peel, por falar em Default, por falar nessa caixa maravilhosa de 6 CDs, estamos com o pai da criança na linha diretamente de Leeds. E aí, Marcelo, cara? Boa noite, vovó. Tranquilex, cara? Tudo beleza. Bom dia, né? É, faz frio aí. Que horas são? 15 da manhã, né? Mamãe, é só você mesmo, hein, meu amigo? Mas não tem problema, não. Quando você voltar ao Brasil, evidentemente, um dia você vai voltar ao Brasil, nós todos, eu, Demi, a rapaziada da Rádio Cidade, mais a nossa audiência, nós vamos fazer uma estátua pra você em frente ao Flamengo, cara. Opa! Tá bonito, não? Beleza, estilo manequinha. Aí é contigo. Marcelo Caipirinha, nosso principal provedor de material de disco, já mostramos duas vezes aqui, Marcelo, o compacto do Arctic Monkeys, que está tomando uma proporção grande no Brasil, já tem site da banda, enfim, uma maluquice total que você é o responsável, né, cara? O fogo pegou aqui também, né? A febre do Arctic Monkeys aqui, que ainda tá aquela que tá embaixo do radar, né? Mas aquela febre que daqui a pouco o médico manda o diagnóstico e manda todo mundo pro hospital. Mas o Zuzuzum tá forte com eles, né? Geral aqui. É mesmo. Você já assistiu a banda ao vivo, não? Não, não vi não, pô. O show aqui foi super lotado, foi num barzinho chamado Faversham, que cabe, assim, do tamanho do estúdio da Rádio Cidade, mais ou menos. E o show esgotou com 6 meses, com um tempão de antecedência, né? E até nem repórter tava entrando mais. E ele já tem programado o lançamento do álbum, do primeiro disco inteiro, não? Eu não sei pra quando que tá lançado, não. Eles estão fazendo uma turnê agora ainda. Eles tocam agora em julho, ainda estão tocando por uns lugares. Em agosto tocam no festival aqui em Leeds. De repente eu vou dar uma confirmada nele lá no festival. E não sei. Eles têm nesses eBay, nessas coisas assim legais desses piratas e tal. Tem um disco dele rolando com umas 10 ou 12 músicas, é verdade. Mas não tem a ver com material gravado mesmo. É, tem muita coisa ao vivo, né? Tem umas músicas gravadas ao vivo. Vou falar em festival agora em agosto, né? Depois de daqui a algumas semanas, começam na Grã-Bretanha vários festivais importantes, né? De Reading, Glastonbury, essas coisas todas, né? Onde muita gente... Glastonbury já tá em cima, né? Glastonbury quando é? Glastonbury é agora nesse mês, agora final do mês. Final de julho. Acho que é 2 fins de semana faltando. Enfim, o festival. Hoje em dia esses festivais. Vai ler Live Aid também, né? Ah, vai ter em julho agora, né? O Live Aid, né? Até Pink Floyd. Formação clássica e tudo. É, tá sabendo disso aí, Caipirinha? Lógico, né? É. A onda aqui é o. Aqui o boato é que a grande polêmica é que o Bob Geldof, organizador do Live Aid, além do Live Aid, está querendo botar 1 milhão de pessoas numa cidadezinha do lado de fora de Edimburgo, que deve ser assim do tamanho de... Iguaba, tipo Iguaba. É, uma coisa assim, Iguaba pequena, né? Iguabinha, é. Ele quer botar 1 milhão de pessoas lá para protestar e o Bob Geldof tem aquele poder de persuasão, né? Então tá o pessoal agora querendo ver como é que vai ser a situação lá. Mas enfim, então esses festivais, como no Brasil também, todos eles têm seus patrocínios, né, poderosos, que tornam possíveis a existência de tantos eventos grandiosos como o próprio Live Aid, Reading, Glastonbury, diz mais aí, Marcelo, esses festivais, Tea in the Park, tem festival, pô, as companhias de celular, de telefone de celular, cada uma tem o seu festival, né? Vim Festival, tem o Tea in the Park, tem... Aí vai. Algum deles, você já falou que tá querendo dar uma conferida em algum, tem um escolhido já, não? É, pra mim, o prático é o Leeds in Reading Festival, né? Que esse patrocinado por uma cervejaria, mas esse é aqui em Leeds, esse é um tradicional já de muitos anos, né? Que é um festival que tá acontecendo, que acontece em 2 lugares. Que as bandas que tocam, por exemplo, na sexta-feira em Reading, tocam no sábado em Leeds. A que toca no sábado em Reading, toca no domingo em Leeds, a que toca no domingo em Leeds, na sexta-feira em Reading. Então, os programas estão em 2 lugares. Qual a capacidade de um festival desse? Ao ar livre, é bom que se diga, né? É, aqui em Leeds eu acho que eu tenho a impressão que é para umas 60 mil pessoas, uma coisa assim, é uma coisa grande. Mas como é aquela programação com muitos palcos e várias coisas paralelas e acontecimentos, exibições e tal, não tem normalmente 60 pessoas, 60 mil no mesmo show, né? Mas a área toda é uma coisa assim. Caipirinha, como é que tá o rádio no Reino Unido? O que você tem ouvido? O que tem de interessante? Algum programa, alguma série especial? Uma coisa que aconteceu, que na verdade estava acontecendo antes do nosso amado John Peel tirar o time de campo, que foi uma das coisas que mudou o programa dele um pouco mais tarde, que as pessoas andaram comentando, pô, será que o John Peel está sendo jogado para escanteio, com o programa dele ficando tão tarde e tal? Mas uma coisa que tinha entrado e que agora está esquentando mais entre as 9 e as 11, na mesma rádio que o John Peel costumava se apresentar, que é a Radio 1, que é a rádio maior de repercussão nacional agora, tem um programa super bacana que é para fazer as conexões entre a música indiana, paquistanesa, com a música mais ocidental da gente, né? E esse programa eu tenho ouvido coisas que eu nunca imaginava na minha vida, maravilhosas. As conexões assim, indiana, assim, do começando do Punjab MC pra lá, né? É mesmo, né? É. E quem é que faz o programa? Quem apresenta? Cara, esse é um programa rotativo, tem um time de caras, tem uns 3 ou 4 caras que são os titulares do programa, mas eles estão sempre com muito convidado no programa, né? Gente que faz noite de música indiana ou paquistanesa, ou que tem gente de gravadora ou que lança música. E é uma coisa que aqui na Inglaterra, apesar da diversidade toda do rádio, não tem muita penetração assim no meio, né? Você sempre encontra aquelas coisas especializadas e tal. Mas no mainstream mesmo tá entrando agora e tá entrando com muita coisa muito bacana. Olha só, Caipirinha, você que infelizmente não tá ouvindo o programa da gente, volta e meia você ouve pela internet, né? É, hoje eu ouvi os primeiros 45 minutos aqui, mas como eu ainda tô no tempo do lo-fi, então eu tive que desligar o meu computador para poder telefonar para ele. Ah, não, então você tá sabendo o que a gente já mostrou, porque nós tocamos exatamente o Black Star Liner, que é exatamente essa mistura de música indiana com som eletrônico e tem alguns discos bastante bacanas já lançados, né? Black Star Liner. Caipirinha, mais alguma novidade? Quando é que você chega no Brasil pra gente tomar aquela caipirinha? Estaremos aí. A novidade, não sei se você comentou aí no Ronca, porque eu tô ouvindo essa semana, mas nas últimas 2 ou 3 eu dei desligado, é do sucesso de umas certas bandas brasileiras por aqui. A da Soul Jazz? Da Baratos Afins e Companhia Alimentada. Você tá falando do disco da Soul Jazz, né? É um disco da Soul Jazz, um disco que quando você anda na lojinha de disco para Frentex daqui, tem todas as vitrines, né? Saiu um compacto também, uns 7 polegadas desse disco, promovendo com a música do Fellini, uma música do Mercenários, que também você encontra nas boas lojas do ramo por aqui. Bom, explicando rapidinho o que é Soul Jazz. Soul Jazz é um selo independente, é muito voltado para funk, reggae, dub, música de New Orleans, que começou a lançar outros tipos de música. O último lançamento da Soul Jazz é um disco totalmente voltado para a porra louquice do início dos anos 80 em São Paulo, né? Então, Akira S, essa turma que a gente mostrou semana passada aqui, não São Paulo. Então, esse disco está sendo precedido de muitos comentários na imprensa, muita gente falando, e conforme o Marcelo está falando aqui, com certeza vai encontrar algum tipo de reverberação, até no rádio mesmo, né? Daqui a pouco, eu já ouvi o John Peel tocar, não foi aquele S não, mas foi um desses assim, Now, sei lá, no programa dele, e tocava essas coisas direto. Enfim, prepare-se para uma nova onda de paulistização da música planetária de 20 anos atrás, né, meu amigo? Não é brincadeira, não. Caipirinha, hoje eu ia mandar um e-mail pra você segurar pra mim, pelo amor de Deus, o disco novo do Arcade Fire, que tá sendo lançado aí, um compacto, 7 polegadas. Se eu não me engano, já saiu, mas esse pode contar já com ele. Coisa louca. Tá, e outra coisa também, já encomendar logo direto aqui, ao vivo. Tem uma trilha sonora, né? Tem uma trilha sonora que saiu, o Arcade Fire faz trilha sonora, e saiu o single dessa trilha sonora. No rádio tá tocando aqui, no rádio, nos programas bacanas tá tocando. E não sei se o single já tá nas lojas, mas eu certamente vou lá conferir. Poupar nosso canal pela internet, aproveitar a onda telefônica aqui, para também pedir para você separar pro Ronca Ronca a edição em vinil do disco do White Stripes, que já tá lançado no Brasil. Got Behind Me Satan, já, eu vi hoje já. Tá uma no loja. Correio um 7 polegadas aí do White Stripes. Que o lado A é a música do disco, mas o lado B, como sempre, é uma coisinha interessante. A gente tá no correio já, tá aí a caminho do Rio de Janeiro. Que loucura. Aproveita um Sedex desse e vem junto aqui pra gente fazer o programa aqui, cara. O Demi não te conhece ainda, pô. É, vai ser um prazer. O Valdir já falou já tanto. Aí, já tô aí. Ele que manda uma lista. É, total. É o cara, maluco. Qualquer dia, estamos aí. Embaixador Ronca Ronca, a gente vai fazer em frente ao Flamengo, a estátua pra ele quando ele voltar definitivamente pra Brazuca. Marcelo, tudo obrigado pela presença, hein, cara. Falou, valeu. Obrigado pela presença aí. Tá frio? Já pra todo mundo do Ronca Ronca. Tá frio não, né? Tá de camisetinha, aquele short. Não, janela aberta, verão já chegou, o sol já tá nascendo. Já tá aquele shortzinho, shortzinho Umbro. Aquele short Umbro antigo do Mengão. É, aquele mesmo. Autografado pelo Nunes. Olá, Caipirinha Juiz, hein, cara. Falou, um beijão. Aqui, default fundo pra você de saideira, hein. Ah, mas como grita o Marcus Smith, hein, cara? Brincadeira, cara. Olha, quer saber o que toca lá no Gomo? Isso é hit, ó. Segura. Diz no pé aí, Demi. Come on. Diz no pé, Demi. Let's go, let's go, let's go. Vai lá, faz um freestyle aí. Don't stop, man. You're listening to the best radio, the best program with Maurício Valadares here. Cidade, let's go. Come on. Around all right. Talk about doing.

Como trilha, né? Aí me lembrei que tava com o disco aqui. You woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. World. Pra quem não ouviu o programa que nós mostramos 5 vezes essa música, esse é o Chemical Brothers com Q-Tip. Um dos vocalistas do A Tribe Called Quest. Não é brincadeira não, meu amigo. E dizem que também que o hip hop hoje é o que era o rock antigamente, né? Olha o Jurassic 5 de volta aqui. Definite proportions by weight. Mixture. Two or more substances that are not chemically united, such as air. Solution. A uniform mixture of varying proportions of a solvent and a solvent. Hey, Maurice. Pera aí. A bateria sampleada aí. This is the lesson you've been waiting for. O telefone tá valendo ainda? Tá valendo. 2221-029 não para. Loucura, hein? É uma loucura. Site. www.radiocidade.fm. Participe sempre, seja qual for o tema da sua conversa com a gente, né? Musical, não musical, futebolística, sexual, educacional, filantrópica. Cacetada, hein, maluco? Tá adiantado aqui nesse negócio. Mas qual é a parada aí? Então, os críticos falam que o hip hop hoje é o que rock and roll era há uns 20 anos atrás. É bom. Assim, o que, que você acha? Mas sob que ponto de vista, assim? Influenciar mesmo, de fazer a cabeça da galera, assim. Como o rock fazia. Virava a cabeça dos jovens, né? Isso é interessante porque essa semana eu tava conversando com uma rapaziada. Antigamente não havia tantos estilos musicais pra gente curtir, né? Não tinha. Hoje você tem, né, um mundo na sua frente sonoro, né? Agora que é bonito aqui, ó. Segura, Demi. The time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. Ronka, ronka. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Santa Cruz de la Sierra, hein, meu? Não, mas então, eu acho que se você pegar o funk, tem 50 subdivisões. Música eletrônica, assim, tem 150. O rock tem 200 mil. O folk, né? O samba, né? O pagode, não sei o quê. Música folclórica. Então, antigamente a coisa era muito mais condensada. A gente não tinha acesso a tantas possibilidades de, né, de audição de música diferente. Então, assim, que você acha? O Snoop Dogg é um cara que, né, é um bom exemplo. Bom exemplo, assim, um bom hip hopper, claro, né? Claro, total. E ele se rendeu, assim. Já viu na MTV, assim, os clipes ultimamente? É, mas, meu amigo, não tem jeito, né? Na hora que o camarada entra ali naquele. Pra vender mesmo, não tem jeito, né? Tem jeito. Mas o que você diz do hip hop ser o rock, talvez quem tenha dito isso tenha se baseado no fato do hip hop nos últimos anos ser basicamente nos Estados Unidos o maior vendedor de discos, né? O que mais leva a gente a show, o que mais vende disco, o que mais tem a mídia voltada para si próprio, né? Com um monte de gente. O Eminem é um deus da mídia. Outro, né? Também que também pra mim não quer dizer mais nada. Exatamente, assim. Ele faz o que ele quer, o que ele não quer, e junto a curriola dele. É. Então talvez seja isso. Então o hip hop tomou conta durante os últimos anos da juventude, basicamente da juventude americana, que se alastrou por outros lugares do globo terrestre. Então talvez seja isso. Como o rock passou por, ou vem passando, segundo alguns, por um momento de introspecção, vamos dizer assim, sem ter nenhum grande, né? Um Nirvana, uma coisa que realmente tenha mudado, né? Ainda veio a música eletrônica, veio o hip hop com essa massificação, né? Esse endeusamento dessas figuras, né? O poder dessa turma. Então, a mensagem para a garotada não vinha sendo feita por um cara como Kurt Cobain, ou como o John Lennon já fez, ou o Bob Dylan já fez, né? A coisa tá na boca do 50 Cent, do Eminem, ou do Snoop Dogg, né? E o comportamento está na agulha de um Fatboy Slim, ou de um, né? de um cara mais popular no sentido, assim, de venda de disco. Então, só pode ser isso, né? Mas, evidentemente, que as coisas são cíclicas, né? Mais adiante vai aparecer, com certeza vai aparecer alguém de guitarra em punho, que vai ocupar um espaço que hoje está na mão do Eminem. Isso. Você tem dúvida disso? Você tem, né? Não tem dúvida, não. Não? Não tem, não. Acho que a música feita de verdade, acho que, né? Mais cedo ou mais tarde vai imperar. Mas eu digo, acho que as coisas são cíclicas, né? É que você falou nisso no programa, o hip hop está condenado a, né, a morte, você falou, algumas pessoas falaram isso. Exatamente por isso, exatamente. Então, evidentemente que a coisa vai se esvair, a força de determinadas pessoas, o som vai cansar, as pessoas vão querer outro tipo de som. Acho que aí o poder está nas nossas mãos, de quem consome música e de quem gosta de ouvir música, né? Nós temos o poder nas mãos de determinar, por mais que a coisa seja massificada, venha pela mídia, né? Enfim, goela abaixo o que deve ser ouvido de uma forma globalizada, mas a coisa está na nossa mão, a gente pega ou não pega. Então, com certeza absoluta, alguém de guitarra vai aparecer um novo Bruce Springsteen, um novo Kurt Cobain, um novo Bob Dylan, mas não no sentido assim, esse é o novo, né, esse é o novo Kurt Cobain, como tentam falar toda semana com essas bandas que a gente mostra aqui, muitas delas legais, muitas delas vão se perpetuar, entre aspas, por mais dois ou três discos, porque raríssimas chegarão ao quarto ou quinto disco, né? Um já vai fazer carreira solo, você vê o Libertine, você vê um monte de gente, né, que lança um disco, faz sucesso, lança dois e já tá em carreira solo. Então, dessas bandas que a gente mostra. Fala, Gil. Fala aí. Tranquilo? Tá funcionando? Aqui. Tá tranquilo? Tá gravando a paradinha lá? Pô, Gil, bacana ter você de volta. Dá uma boa noite aqui pra nossa audiência. Figuraça, né? Grande Deus. Então, vamos esperar que surja alguém de guitarra em punho que ocupe esse espaço todo, né? Falar em guitarra e punho, vamos sair do Kill Tip com Chemical Brothers e antes nós ouvimos Jurassic 5. Vamos cair em Estocolmo. Já foi Estocolmo? Não. Eu também não. Já foi? Estocolmo, Dejane? Não. 67. Uma banda espetacular chamada Electric Prunes, gravada no estúdio da rádio de Estocolmo. Esse disco é errado. É, o maluco apertei o botão errado. Vai gravar na Vestkusten e América. The Electric Prunes. Ronca, ronca. Essa gravação aí é tida e a vida como uma das principais dos anos 60 de uma banda importante como Electric Prunes, uma banda americana quase que obscura, assim, no cenário de 67, quando você brigava com Beatles, Rolling Stones, né, a rapaziada no auge, né? E hoje em dia são totalmente endeusados, reverenciados. E esse disco é uma coisa seríssima. Segura. Hello. Hello. Hello. Hello. Ronca. Most of the things that you want, girl, is a whole lot better for me. Most of the things that you want, girl, is a whole lot better for me. Girl, cause I just wanna make you happy. That's all I'm trying to do. Yes, I just wanna make you happy and spend my lifetime. Come on, baby, I'm on fire. Esse é o Iron Butterfly. É tudo farinha do mesmo saco, né, meu amigo? Não tem muito pra onde escapar, não. Se pegar essas bandas todas de hoje e a gente ouvir, né, com ouvidos atentos, a gente vai descobrir que uma come a outra. É putaria do caralho, né? E aí o clássico supremo do Iron Butterfly, né? Nós ouvimos a música que abre esse disco, Most Anything You Want. Brincadeira, não? Desorientação total. Olha só, vamos ouvir a demo. Acho que algumas edições do programa que a gente não mostra a demo aqui, né? Zozó de la Teta. A banda carioca Manessa Gás, o disco com 7 faixas chama-se Rock Bancando o Samba e eles fazem a gente tirar uma onda com uma capa na volta do malandro do Morengueira, do Kid Morengueira. A música que nós vamos ouvir dessa demo intitula-se Vai Cuidar da Tua Nega. Tá preparado? Ronca, ronca. Olha aí, meu compadre, cuidado da turma que já tem urubu. Eu voando pra casa, dando massa, falando de tu. Isso não é de nada, nega, tá sonhado e não é tribupu. Vai pra casa em torno, vou de codorna e meia caracu. Olha aí, meu compadre, cuidado da turma que já tem urubu. Eu voando pra casa, dando massa, falando de tu. Isso não é de nada, nega, tá sonhado e não é tribupu. Vai pra casa em torno, vou de codorna e meia caracu. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. O amigo lá pro teu abrigo não chega no fim. Vai que já tá bem tarde, vai de chifre a gente te curtir. Se tu vir na estrada, compra essa pomada que vem de Pequim. Vai tomar catuaba, mas truque se acaba no amendoim. Mas vai logo o amigo lá pro teu abrigo não chega no fim. Vai que já tá bem tarde, vai de chifre a gente te curtir. Se tu vir na estrada, compra essa pomada que vem de Pequim. Vai tomar catuaba, mas três e se acaba no amendoim. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Vai cuidar da tua nega, tô querendo a tua nega. Ronca, ronca. Yeah. do palco mesmo. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Sentiu o clima? Mas nessa gás. E aqui ao fundo, o disco do Rico Rodrigues, trombonista do Specials, que bem antes do Specials, ele já tinha uma carreira secular na Jamaica, né? Esse é um disco de desentupir pia, meu amigo. Mas aquela piazinha encardida que não desce água de jeito nenhum. Tá de casa. Quanto tempo pra acabar a bagaceira aqui, cara? 2 minutos, cara. Vamos invadir, então? Ó, presta atenção, hein? Ó, Rico. Delícia, né? Tem muita gente que gosta do trombone de vara, né? Gosta de tocar trombone de vara, assim. Mas... gosto de... acho legal o saxofone. Ah, é? É difícil aprender aquilo, né? Deve ser, né? Mas recentemente eu mostrei o disco da banda holandesa The X. Espetacular, desorientação total, né? Olha só. Painting. É, meu amigo, quem tá com aquele soninho, né? Essa hora tá tomando uma Coca-Cola, alguma coisa assim. Pra falar em soninho. Cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Papo de soninho, né? Aí o fã do The X. É um CD duplo, meu amigo. Nós ouvimos uma música umas duas semanas atrás, muito legal, The Fi. Nós ouvimos hoje Listen to the Panthers. E já se foram, né? Duas horas, né? Rapidinho, né? Arctic Monkeys, Zumbi do Mato, Matanza, Jawbone, Dead Rhythm, Black Star Liner, Arcade Fire, duas músicas, Modern Jazz Quartet, nossa homenagem a Percy Heath, baixista da banda, Nina Simone, The Specials, The Fall com Light Dream of a Casino Soul, Echo the Bunnyman, The Cutter, The Blackbirds, que o Demi fez uma participação maravilhosa naquele filme. Obrigado, obrigado. Tá gravado? Total. Oba. Segunda-feira que vem a gente ouve. Segunda-feira que vem, repetindo, o Yuka estará aqui fazendo o programa com a gente e trazendo os discos do furto autografados, hein? 82, não é isso? É, 82,3. Electric Prunes, gravado em 67, Estocolmo, Iron Butterfly. Vanessa Gás foi a demo de hoje, The X. Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Demi, então vamos nessa, né, cara? Tá na hora. Vamos tomar uma gelada, não? Vamos lá. Vamos? Vamos. Então, beleza. Beijinhos, bye bye. Segunda-feira a gente volta. Yuka ao vivo aqui com molho ferrugem, hein? Tchau. Tchau. Valeu. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Promoção, você e YouTube. 1, 0, 2, 9. Em Paris. Ao contrário do que todos pensam, uma pizza cortada à française não é cortada na forma de uma francesa gostosa. Ela é fatiada em pequenos quadrados para que todos possam comê-la. Palavra-chave número 7. Pizza. Promoção, você e YouTube. Cidade. Versão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total. Todos os dias. Cidade. 35 mil pessoas. 7 shows inesquecíveis. As vibes. E tudo isso transmitido em sistema digital via satélite exclusivo pela cidade. Pra toda a galera que tá ouvindo a gente pela Rádio Cidade. Coca-Cola Vibezone 2005. Você conferiu Six Foot Halo, G-Boss, CPM 22. Ira, Pitch. O importante é ser você, mesmo que seja. Capital Inicial. Muita, muita vibe. Um mega evento só podia ter uma mega cobertura. Coca-Cola Vibezone 2005. Mais um mega evento com promoção e transmissão exclusiva da cidade. Muito obrigado! Rádio Rock. Esta é a cidade. Aqui você ouve rock.